Então, tá gravando a partir de agora. Como eu te disse, então, as perguntas, de modo geral, elas vão ser sobre a sua trajetória artística. Mas também é mais uma conversa, você pode ficar à vontade para compartilhar o que você tiver desejo. E também de perguntar coisas, eu prefiro levar mais num tom de conversa mesmo, de troca, né? E aí a primeira pergunta, então, era justamente sobre aquilo que eu tinha te colocado, né? Como você se afirma em termos de identidade e qual é os seus pronomes. Pois então, o meu nome sempre foi Lu Bueno, porque é Luiz Vladimir Bueno, né? Aí ficou Lu, porque para salão, como eu trabalhava em salão, era um nome complicado. Já tinha outros, né, com o nome, o segundo nome, o pronome, essas coisas. E aí ficou Lu, era o diminutivo de Luiz. Uhum. Né? E aí ficou Lu, para cá, Lu, para lá. E quando eu fui, na época, ser artista, virei... já o transformista, porque até então eu era bailarino. Uhum. E quanto que foi isso? Em que ano, você lembra? Ai, amigo, deve ter sido em 80. 80? É, foi em 80, porque a gente já fazia academia de dança, e aí era antes do quartel, daí a gente agregou algumas pessoas, nós fazíamos jazz. Uhum. E aí... Você trabalhou como dançarina por quanto tempo? Não, eu não era um profissional. Uhum. Eu fui... dançarino, nós tínhamos assim um grupo que se apresentava em clubes, na época era a Rádio Cidade, que fazia grupos de tipo dança de rua. Uhum. Então existiam uns bailes, algumas coisas com alguns DJs famosos. Legal. E aí eles faziam essas concorrências, né? Uhum. De grupos, de bairro, pessoal da Zona Norte contra da Zona Sul. Uhum. E tal, e a gente ganhava troféus e tudo mais. Tipo aqueles bailes de vogue que hoje em dia tem. É, tipo uhum. isso. Legal. E aí, ou como lá nos Estados Unidos, existem uns grupos que disputam com outro, uhum. e alguns têm um tipo específico de dança, que é uhum. o break, uhum. aquelas coisas assim. Uhum. E nós, como éramos todos gays, uhum. os meninos que faziam, agregava no início, não era tanto, tinha dois, três, mas daí lá no outro grupo tinha outro gay e tal, e aí a gente uhum. começa a se juntar, se atrai, né, aquela coisa. E aí começamos a formar um grupo, uhum. que era um grupo grande. E nisso entrou, tinha um menino, um rapaz, na época ele já tinha o quê, uns 25, e nós tínhamos 17 anos. Aham. Uhum. E aí ele começou a agregar e começou a nos levar para apresentações aonde esse menino, esse rapaz, fazia, botava som. Uhum. Então, ele levava como atração, uhum. porque nós tínhamos coreografias legais e sempre nos produzíamos muito bem. E esses concursos aconteciam nas boates, nas casas? Não. Era de rua, nas ruas. Era assim, tipo ali na Andradas, uhum. como é que é o nome daquilo ali? Andradas com a Borges. Tem um nome específico? Aham, uhum. é Andradas com assim. A Borges. Ali no, não sei o quê. No Largo do Zumbi? Não. Bem na Andradas, rua da praia, sim, com a Borges, na esquina. Esquina Democrática. Isso, exatamente. Legal. Tinha isso aí. Legal. E aí a gente se apresentava ali para o público, uhum. e também nos bailes, uhum. né? Existiam bailes aqui na Zona Sul, existiam bailes... e aí tinha, hoje, a apresentação de 3, 4 grupos, parava Entendi. Uma festa e a gente se apresentava. Era um show, um espetáculo. Uhum. Ou existia lá no Partenon Tênis Clube, a concorrência, os troféus eram feitos lá, uhum. normalmente lá. Existia também lá no Brasil, no Sindicato do Metalúrgico e parece que no Gandoleiros também. Uhum. Era Gandoleiros. Então, só que os DJs específicos faziam isso. Uhum. E esse menino, o nome dele era Valmor. Uhum. E ele era DJ, porque eu não sei. Hoje tem alguns DJs que são famosos, uhum. tipo esse menino aí, que aparece muito na Globo, não lembro o nome. Uhum. E faz shows e tudo mais. E na época também existia, mas era nas casas noturnas. Por exemplo, nesse clube lá do Sindicato do Metalúrgico, o Valmor, show do Valmor, era o grande DJ do momento, na época. Tinha outros, mas ele era um deles. Tipo Mano Delce, essa gente assim. E esse menino gostava muito do trabalho da gente, então cada lugar que ele ia colocar o som, ele convidava o nosso grupo. Que era o The News Black Panthers. E era só The News Black Panthers. Black Panthers. Que eram só negros. Que acabou acontecendo, em 80 nós já éramos os novos Panteras Negras. E esse grupo, vocês trabalharam juntos por quanto tempo, mais ou menos? Acho que foi uns 4, 5 anos. Um tempinho. Mais ou menos, foi dos 17 aos 20 e tantos, assim. E aí depois você seguiu carreira solo? Sim, daí o que aconteceu, o que, que rolou? Esse menino foi convidado, inaugurou, tinha o Number One, onde hoje é o Vitrô, na Conceição. Era uma das primeiras boates. Quer dizer, pra eu, né? Porque já tinha outras tantas, de Messias, não sei o quê. Mas a gente não frequentava lugares gays, a gente frequentava lugares onde o nosso grupo se apresentava. Ponto. E a gente ia eventual, tinha um ou outro que ia na boate gay lá, mas ia como cliente. E conhecia o Valmor. Mas, ai, o cara tá colocando som lá. Ok, aí ele nos convidou. Para nos apresentar na boate, que ele queria trazer novidade. Só que o Number não aceitou. E quem aceitou foi o Lentorrage, que estava inaugurando. Já ouvi falar do Lentorrage. O Lentorrage era no Comendador Coruja, umas ruas que é uma travessa da Farrapos. Inaugurou em 80, por ali? É, nessa década aí, eu não lembro bem a data. E o que rolou? Porque nós saímos em carnaval também. Nós saímos muito em carnaval, os convidados. Sempre nós fazíamos comissão. Sempre em grupo. Legal. O nosso grupo fazia comissão de frente. E quando faltava, porque nós éramos em 8, a gente chamava outras pessoas, porque a comissão de frente tinha que ser 12. E tinha um bailarino muito famoso que dançava clássico, fazia clássico, o Edson. Eu não lembro o sobrenome. Era um branco, mas na comissão. Branco que eu digo porque na época era estranho, né? Um branco no meio dos negros. E tinha o Chico também. Mas era só nas comissões de frente. Então nós levávamos os nossos passos de dança de rua. E ele trazia os do balé clássico. Então ficava umas comissões de frente interessantíssimas. Então, como acontecia? Não tinha um coreógrafo específico. Tu sabia um passo, tu passava pra turma. Eu sabia um passo, eu passava para turma. Então a gente formava uma coreografia com passos quase todos. E o Edson sempre trazia aqueles formatos mais técnicos de como levantar um braço, como olhar para o lado, levantar a cabeça, fazer piruetas perfeitas. Então dentro do jazz, porque nós fazíamos jazz, o jazz ele é dançado por baixo, a dança de rua também. O jazz baixo, dança de rua chão, tem muito chão na dança de rua, e o clássico é pra cima. Então, tu poderia fazer uma pirueta dentro desses três módulos e terminar com um braço maravilhoso. Então, a gente mostrava, exatamente. Legal. E aí, tu agradava gregos e troianos. E esse era o nosso diferencial. Legal, legal. E por sermos gays, nós não tínhamos problema de rebolar, de botar um tapa-sexo e com umas franjinhas. Então, para te ter uma ideia, e todos jovens, com corpos lindos, né? O que que fazíamos? A gente colocava... Só que não eram corpos femininos. Eram corpos trabalhados, entende? Então, a gente tinha um braço bonito, uma perna bonita, uma bunda bonita e tal. E a gente aprendia a fazer posição de pé, essas coisas todas, né? Fazer espacatos, todas essas coisas, porque normalmente a dança de rua é um espacato meio torto, assim, meio feio, não tinha limpeza, não tinha uma pureza. E o Edson, no caso, ensinava a gente a fazer isso, de uma forma bonita, assim, limpa. Bom, isso, eu estou só te falando isso porque isso foi onde nos destacou, nos grupos de rua, nos bailes. E que não tinha nada a ver com transformismo. Não, nós éramos bofes. Era de aparência masculina. Dança. Éramos gays, mas era dança. O que aconteceu? O Valmor nos levou para um carnaval na boate, para animar a festa. Né? Então, não era bem um queijinho, era quase como se fosse um queijinho. Tinha lugares específicos na boate onde ele botou esse grupo. E nós de tênis, na época, acho que era o quê? All Star não. Bamba. Uh-huh. Era Bamba Botinha, o luxo da época. Então a gente de bamba, bambas brancos, tapa sexo, bunda totalmente de fora e umas franjinhas. Só. E o bonezinho. O bonezinho, o capzinho de marinheiro, não. Aquele de capitão. De capitão. De capitão, aquele que é o chapéuzinho, aquele com a abinha preta, sabe? Aquilo ali. E com colares havaianos. E a menina, tinha uma menina no grupo. Lembrei agora da Ruth. Ai, como eu podia esquecer. E tinha essa menina que era maravilhosa. Então nós tínhamos essa oportunidade de fazer um grande espetáculo. Tinha um grupo de meninas também, tinha tudo. Sim. Dos grupos de dança. E nós tínhamos só uma menina. Então a gente conseguia fazer coisas maravilhosas com ela. Fazer pirâmide, ela ficava no topo, ela se jogava lá de cima de uma pirâmide de três andares e a gente pegava. Isso que tu vê na dança tipo dos famosos. Animação de torcida. Exatamente, tipo isso. Legal. Então a gente conseguia fazer toda essa arte, porque tinha o lado gay junto, muito forte, sem vulgarizar. Sim. Sem virar um... Mas uma molecação e ninguém, a gente não ouvia nunca. A não ser um grupo ou outro que dizia, ah, veio o grupo dos viados. Mas raramente a gente era aplaudido em pé. Porque as pessoas gostavam do que a gente fazia. Era muito legal. Os jovens da época. Isso era muito interessante. Bom, o Valmor nos levou para a boate. E nós fomos assim. E nós todos com esses saiotes muito curtos, de franjinha, seguindo daí. A Ruth de Havaiana longa. Então nós, os homens, né, com os bem curtinhos, e os viados enlouqueceram. Porque a gente chegou na boate, tinha todo o perfil de gay, né, do velho ao novo, porque era um gueto, a gente não tinha o que o pessoal tem hoje, poder andar de mão dada em um shopping. Sim. Né, então tinha um gueto, tinha que ir para guetos. E esta boate era maravilhosa, tinham lustres maiores que esse aqui, que circulavam de um lado para o outro dentro da boate. O palco era maravilhoso, muito iluminado. Isso seria a L'Entourage? L'Entourage. Os camarins eram perfeitos, e com banheiros e tudo mais. Ela tinha três pisos. Era maravilhosa a boate. E no dia da inauguração foi nós que fizemos o grande show, que era animado. Muito legal. E o espetáculo, assim, né? A gente animava a boate, sabe? É como se fosse um queijinho, mas sem ser a vulgaridade, né? De ficar nu. Era dança, uma coisa artística. Claro que a gente vivia com a bunda roxa, a gente vivia com as pernas beliscadas, mas era uma coisa legal, não era vulgar. E daí a gente continuou fazendo. Começaram ali nos bailes de rua, depois vocês passaram pelo carnaval, depois foram pra boate. Era tudo junto. Era tudo junto, tudo ao mesmo junto tempo. Tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, no sábado a gente ia pra boate. Aí o Valmor dizia, olha, a gente tem um show em tal lugar. Daí a gente ia nesse lugar, fazia show, e depois nós íamos pra boate. E a gente já entrava produzindo, fazendo... E deixa eu te perguntar, quando foi que você partiu pra carreira solo? Daí, nessa época você ainda não existia Miami, na época do grupo. O que que nós fizemos? Tu tem uma pausinha, por favor? Claro. Que eu vou ver se eu pego um álbum. Fique à vontade, sim, pode ser. Pra te dar mais uma ideia, sabe? Thank you. esse material antes. Imagina. Qualquer coisa a gente marca um outro encontro também. Aí você tava me dizendo que... Aqui, ó. Tá vendo? De primeira. Ó. Esse é o grupo. Vai conseguir, é. Uhum. Aqui, eu não tenho todas as fotos, né? Sim. Mas aqui, por exemplo, nesse mesmo momento, ó. Deixa eu a Ruth, porque a gente fez um espetáculo... Que legal. Na própria boate, entendeu? Então aqui éramos nós três, que éramos os mais parecidos, nós fazíamos back vocal da Ruth. Ai, que legal. Ó, aqui nós estamos saindo já. E aqui entrava pra cá. Este efeito aqui, que era uma cidade, e ali dava a ideia de uma rua, no palco ficava maravilhoso, entendeu? Uh-huh. Só que depois cada um fazia um... No caso desse espetáculo, o Ricardo e a Nanette fizeram de os dois juntos, um número de samba, e eu fiz Stevie Wonder sozinho, assim, sabe? A gente montou o espetáculo. As primeiras experiências. Porque era muito legal e o Valmor montou pra gente o espetáculo. Uh-huh. Que era só com a gente. E foi maravilhoso. Uh-huh. Daí pra frente. Neste momento aqui com esse grupo, existiam vários diretores na boate. Sim. Era o Águia, o Xarel, algumas pessoas. O que que rolou? Ai, o Águia seria interessante também te entrevistar, seria muito bom. Como que é o nome dele? Águia, o Águia Laporta, Águia um dos Laporta. Melhores diretores. Uhum. É, muito querido. O Águia, as pessoas gostaram da gente, daí eles começaram a nos pegar para levar pros grandes espetáculos. Uhum. Que eram montados grandes espetáculos. Uhum. Tipo, tinha um show na Broadway, tinha um disco do show da Broadway, né, saiu um disco. E quando saiu um filme, alguma coisa parecida, e a gente tinha conhecido, eles tinham conhecido em Nova York, nos Estados Unidos, traziam um espetáculo e a gente reproduzia na boate, dentro das nossas condições, entendeu? Claro. Então nós fazíamos desse estilo aqui americanizado, como uma sunga fazendo um sambão, como fazendo de cartola e bengala, por causa do Edson. Aham. Uhum. Que era o sugestões. Bailarino clássico. Uhum. Porque nós tínhamos Sim, condições Brasil. De fazer isso e fazer clássicos, entendeu? Uhum. E o que que a gente fazia? Como levar um fraque, como levar uma cartola. Aí a gente foi... Isso eu acho que tu deveria gravar. Tá gravando toda desculpa. A conversa. Não, porque eu ia falar de uma pessoa muito importante. Uhum. E que a hora tu devia procurar o livro também. Uhum. Que é a da Nega Lu. Ah, Nega Lu, já ouvi falar. Sim, já viu o documentário dela. Pois é. A Nega Lu... Ela dava lá no Laporta, não tem nada a ver com o Águil, era um outro Laporta, uhum. que tinha uma academia na Andradas, ali perto da igreja, por ali, lá perto dos quartéis. Tinha uma academia e a Lu dava balé clássico, dava aulas de balé que clássico. Legal. E era muito interessante, e o vocabulário era muito legal, porque ela dizia: perninhas de nanãs, mãozinhas de nansã. Cabecinhas de Oxum, não, tá errado, essas cabecinhas de Manjá. Então, era muito interessante. Dentro do próprio clássico, tinha os seus termos, mas quando a gente tava ensaiando alguma coisa, ela fazia isso. Uhum. Era muito legal. Deixa eu te perguntar, e quando foi que Miami surgiu? Vai vir daí. Quando a gente fazia tudo isso, nós tínhamos condições de fazermos os todo tipo de bailarino. Aham. Uhum. Ok? O Águio só fazia, convidava a gente para fazer os partners das grandes estrelas. Uhum. Não tem nem como citar o nome de todos, que eram muitas. Uhum. Eram grandes espetáculos. E o Xarel já fazia uma coisa mais brasileira. Uhum. E também nos convidava. Daí a gente entrava de camisa floreadinha, calça branca, chapéuzinho palha, aquela coisa, uhum. de fazer tudo isso. Ok. E existia, a gente foi fazer um show, um grande espetáculo, que eu não lembro o nome, infelizmente não lembro. Era quase um varietê, não tinha uma história, chamaram vários artistas, dava uma sequência, fazia uma coisa muito legal. O Xarel era o diretor, a Cecé, que era a Cecé Taylor, era o diretor artístico, não, ele revisava o trabalho. Uhum. E o Valmor como DJ. Era um trabalho primoroso, de vários olhares. Muito, muito, muito. muito, roupas e tudo, as boates te forneciam condições, o Lento Rádio te fornecia condições de fazer isso. Tinha os figurinos, tudo maravilhoso. E estava, na época que já era uma estrela considerável, Tessy Moreno. Era uma das estrelas do espetáculo. E eu, como meu grupo, nós éramos bailarinos. Sim. E existia um ator, um bailarino, muito bom, que ia fazer partner com a Tessy. Porque eles regulavam de altura e combinavam. Ela era Wind's Love, o nome da música. Eu não lembro de que filme, mas a música era Wind's Love. Eles iam fazer. E no último ensaio a Tessy não foi, eu acho. Acho que... Tipo, eu sei tudo, eu vou no dia do espetáculo. E no último ensaio tinha marcar a luz, texto de algumas pessoas, né? Tinha pessoas que falavam texto e tal. E ela não foi. E o que rolou? O Lu faz. Porque eu ensaiava com o fone em casa pra ele manter postura, posição, que ele tinha marcado. Então se ensaiava isso pra apresentar. No ensaio, eu ensaiava com a Tessy. E eu sabia a música de cor. Eu tava acostumado a fazer com ele. Mas e agora, como é que eu vou marcar a luz? Como é que eu vou fazer isso? Porque não tá, a atriz queria fazer. Aí eu disse, o Lu faz. Aí me chamaram. Sobe pro palco. Aí eu subi pro palco pra marcar a luz e as coisas, todas as músicas do fone. E eu só ia representar a Tessy. Só que quando eu comecei, a CC disse assim, não, bota um salto. Todas sentadas, luz de serviço, legal. Bota um salto. Porque jamais uma estrela sobe no palco sem salto. Ok, mas a gente tá acostumado, né, minha? Os camarins pegaram salto, o sapato, as bailarinas pegaram o salto das bichas e ficavam dando coisa, vai pra cá, entendeu? Eu tava acostumado. Eu subi pro palco e o Valmor, no envolvimento, o Valmor começou a marcar a luz e botou a luz toda, né? Da história. E quando nós terminamos, a boate inteira, os funcionários, o pessoal estava arrumando mesa, o eletricista, o segurança, a boate, todo mundo do serviço estava lá, aplaudiu, se emocionou e achou maravilhoso. E eles estavam parados na minha frente, os diretores. Vocês chegaram a fazer o ensaio daí. Nós fizemos a música toda, é o último dia, é como se fosse o show. Ponto. Entendeu? Depois, o outro dia, ela estreia. E ela só pra marcar as pessoas. E até se não foi que ela ia só no dia do espetáculo. Ok. Aí, eles aplaudindo e a Cecé disse, nasce mais uma estrela. Que legal. Como assim? E eu fiquei pálido. Assim, rosa, azul. Como assim? Amor, olha o comprimento. Olha aqui. Tem como fazer uma estrela? Não, a CC, a produção é comigo. Mas eu não tenho roupa, a gente vê tudo, tu estás perfeito. Porque era do meu, ele era do meu mesmo tom de pele. Então a gente combinou muito a visão que eles tiveram, assim. Eu tremi feito uma vara verde, mas no outro dia eu tava lá 2 horas antes de sentar no camarim. E o Cecé me maquiou, me arrumou, me produziu. E o show aconteceu. Sem nome. Sem nomes, que eu ia perguntar. Fez a performance. Fui, pronto, acabou. Fiz a performance pra não deixar aquele furo no espetáculo. Entendeu? Porque tinha grandes estrelas no espetáculo. Ok, feito. Isso repercutiu, depois eu fiz uma outra história. Fiz outra aqui ali. E aí eu comecei a me destacar. E fui para... É como tu trabalhar no SBT e ir para Globo. Entendi. Uma diferença grande. Muito. E o Águia, eu acho que era até mais, eu acho que era quase uma Record Bandeirantes, assim, quando eu comecei. Tipo isso. Lá no topo eram as poderosas, assim. Né? Que era o que o Águia fazia, tanto é que o pessoal dizia, as finas. As que trabalhavam com o Águia eram só... Tinha uma diferença de hierarquia. Muito, porque o pessoal vinha começando dos novos talentos. Só que eu não passei por novos talentos, eu já vim com uma bagagem, né? E aí, o que que rolou? O Águia me convidou pra fazer um espetáculo. Ele me convidou pra fazer um espetáculo Josephine Baker. Mas não, tu vai fazer. Tu é muito bom. Tu vai fazer. Isso pro teatro daí? Ou espetáculo? Não, pro Leandro Haas ainda, boate, mas era como se fosse um teatro. Uh-huh. As pessoas iam, né? Pra não iam só gays. Uh-huh. Não iam só gays. O pessoal, um exemplo assim, o pessoal da, que hoje tem a CB, que depois eu me perguntei pro meu marido o que era a CB. Uh-huh. A cidade de baixa. Eu não tenho esse hábito porque eu vivo na Zona Sul. E o pessoal ali da Osvaldo. Sim. Pessoal de teatro, pessoal de que lia muito, pessoal que entendia da noite, de um modo geral, dos bares, né? Que é hoje, eu acho, meio que a Cidade Baixa, era isso lá. Aí as pessoas iam, os boêmios iam muito. Uhum. Então, a gente fez espetáculo, já com uma roupa maravilhosa. Aqui já é uma segunda versão do Josephine Baker, já mais maravilhosa. Mas eu tava tentando. Olha isso. Que belíssima. Eu queria tentar ver. Essa roupa aqui, ó. Uhum. Porém, com uma gola de plumas lindíssima, uhum, rosa pink. Tá por aqui, a Ruth. Que bafo! Ó, então eu tinha algumas coisas dela assim. Eu fui se perdendo com o tempo, né? Uhum. Mas aí, mano, o que que rolou? O Watch veio abaixo, porque eu era uma cara nova, new face, né? Sim. E aí estourou muito, entendeu? Uhum. Tanto é que o pessoal dos outros grupos que ficavam naquela média tinha aquela coisa. Ah, é a protegidinha do Águia. E nesse período daí você continuou trabalhando com esse outro grupo? Ou foi aí que você continuou? A gente continuou trabalhando com grupos que eu disse, era tudo paralelo. Eu fazia... New Black Panthers, né? É, The New Black Panthers. Por quê? Porque o Águia, quando ele me convidou... Como é teu nome, meu amor? Porque daí ele pediu meu telefone, não sei pra quem, me deu meu endereço. Uh-huh. E ele tinha uma estética maravilhosa. Sim. Na Marechal Floriano, eu acho, quase perto da Duque. A gente entrava lá, a gente já tremia, né, mano? Uh-huh. Porque é uma coisa enorme. Sabe o supermercado? Parece outro mercado, assim. Uh-huh. Cadeira. E as cabeleireiras mais top, mais chique da cidade trabalhavam lá. Caramba. Entendeu? Uh-huh. Tipo Marlos e essa gente assim. E a gente, os meninos, a gente entrando ali naquele salão, e tinha que passar pelo salão inteiro para chegar no escritório dele. Então, uh-huh, a própria... Ai, chegava na recepção... Já era um acontecimento. Já! O menino dizia, é como se tu fosse estar falando com quem, assim, com o Boni, né? Uh-huh. Aí o menino dizia, só um minutinho, interfonava, ele disse assim, ele pediu para te aguardar uns minutinhos, e aquilo ali parecia que ia morrer. Ok, daí a gente ia para lá, pro escritório, conversava, a primeira coisa que eu perguntou, teu nome? Meu nome é Lu. Não, eu falei o nome artístico, porque tu foi maravilhosa. Ok, então a gente gostaria muito que tu fizesse o show com a gente. Faz tudo isso que tu fez. Assina aqui, entendeu? Sim. É tanto, tal. O espetáculo fica em cartaz 4 semanas. Uhum. Se tiver coisa boa, vai ficar uns 3 meses. Né? Ok. E aí, então, ele disse, tem que ter um nome. Daí eu fui pensando, assim, que nome... Porque tinha que pôr nos cartazes, tinha que divulgar o trabalho. Claro, claro. Então tinha que ter um nome. Sim. Né? E aí eu tinha uma amiga que chamava Mayomi. Uh-huh. Ela era... Como que chama? Quando tu é filha de brasileiro com japonês. Tem um nome. Nossa, não sei. Ai, é um nome lindo, Mayomi? É. Mayomi. Isso lá em 80 e qualquer coisa, 81, qualquer coisa assim, né? Antes de Naomi, que nem existia, ninguém ouvia falar. Uhum. Foi meio ruim nesse período, porque as pessoas confundiam, uhum, achavam que por causa da Naomi, eu teria botado o nome de Mayomi. Uhum. Me dou com a Mayomi até hoje, muito minha amiga. Uhum. E aí ela virou minha cliente. Então, acho que dá 40 e tantos anos. Bom, daí veio... E aí, como? Aí eu acho que vendo um filme, qualquer coisa parecida, veio o Dantas. Uhum. Né? Montei assim um nome. Mayomi Dantas. Mayomi. E ficou, e se destacou por causa disso, porque os trabalhos sempre eram muito bem dirigidos também. Uhum. Tu ensaia em casa, tu vai apresentar lá nos ensaios, não tá bom, desce, faz de novo, passa outra, vem, e quero que tu venha semana que vem, muito bem. Porém, eu tinha este medo todo, porque eu tinha o pânico da luz quando tu tá sozinho, porque apaga tudo na tua frente, sim, no palco, né? Uhum. Hoje em dia, aqui não, acredito não, com as bostas também dessa sala. Aham. Uhum. É uma coisa imensa. Luzes, mas eram jogos de luzes. Aham. Uhum. Tu chegava em ninguém. Uhum. Então tu ficava meio estranho, assim. Muito novo também, né, mano? Aham, uhum, claro. Ok, mas as coisas aconteceram, entendeu? Sim. Aí foi indo, aí sempre sendo requisitado para bons trabalhos e tal. E daí deslanchou. É, é, e na época a gente tinha muito... A gente tinha muito de cada artista se identificar com um artista, com um cantor, com um ator. Mas aí eu tive muitos períodos, porque eu tive muitos períodos da Diana Ross, né? Eu fiz algumas lives da Minelli, mas na época tinha Tabata, não, só em alguns outros shows, assim, uhum, e tal. Porque eu tinha dança, uhum, essa era a diferença. Uhum. Eu tinha tanto o clássico, de, claro. De toda aquela experiência. Com toda a cara, e tanto o samba. Sim. Né? E aí começou até realmente pegar um personagem, porque nós tínhamos, tipo, Rebeca. Rebeca fazia, que é bem depois, né? Uhum. Ela fazia... Madonna. Uhum. E bem no auge da Madonna. Sim. Né? Então ela era um menininho de 17 anos que arrasou. Uhum. E eu conheci a Rebeca, que era o Ronald, uhum, que era assim, o teu perfil, uhum, só que lourinho. Não é lourinho, ele pintava o cabelo. Sim. O teu perfil, assim. Uhum. E ele, quando inaugurou a... O gatômetro, o gasômetro ali. Uhum. Não lá, quando era gás também, se não lembro. Mas essa nova versão. Sim. Que ela ficou muitos anos ali inativa, depois de ter sido o gasômetro, uhum, né? E aí eles resolveram fazer o cultural. Sim. Né? Então eles deram uma reformada, ela era meio caótica, eles fizeram meio tipo. Ai. Tem uma coisa industrial, mas com aquela cara de, daquele filme do Batman, como é que chama o nome daquilo? Uma coisa londrina, não é isso. Tem um nome, eu não lembro dos nomes das coisas. Esqueci. Uhum. Mas era aquela coisa, uma parede meio destruída, meio descascada, com algumas luzes atrás mostrando terracota? Um quadro. Não é terracota. É gótico. Gótico. Desculpa, gótico veio agora. Gótico. Falou terracota, ele puxou. Gótica, uma coisa meio gótica, uhum, assim. Aí montavam uns palcos, tinha um piso todo quebrado, eles emendavam umas madeiras. Sim. E aí teve essa inauguração em cima de umas pedras. E alguém, não sei quem, não sei de onde, nos viu. Uhum. Entendeu? E aí nos chamou o grupo. E nesse grupo estava o Ronald. Uhum. Que era o Ronaldo, no caso. Uhum. Né? Não no grupo do da... Era o The News Black Panthers, que foi pra lá dançar. Alguns já tinham parado. E o Ronald parado, fazia parte desse grupo. E o Ronald veio pro grupo. Aí veio o Ed. É, porque ele dançava clássico. Ah, ele não dançava jazz, mas ele dançava clássico. Entendi. Entendeu? Uhum. E ele era magro, assim, lendo um bailarino, assim, né? Sim. E ele, com o Edson, ele veio, uhum, né, pro grupo. Que daí a gente começou, continuou fazendo. Mas aí nós já estávamos num outro patamar. Sim. Olha o que a gente já estava fazendo. Aham. Uhum. E para a inauguração do... De uma boate grande. Não, era uma boate. A L'Entourage era... Não, o L'Entourage já tinha ficado para trás. Uma outra do gasômetro. Já é um evento da Sim, cidade. Sim, do tanto. Evento da cidade. Uhum. Nós fazíamos show no aniversário da cidade. Uhum. Nós fazíamos shows na... No Araújo Viana, Sim. nós fazíamos abertura de artistas Sim. que vinham pra cá. Uhum. Chamavam o grupo pra... Entendeu? Isso ainda em 80? É década, né? A década toda. Década. Daí foi assim, 80, 80 e poucos, 85. Sim, isso seria mais datas, pro final, entendeu? Daí. É, mais ou menos, um pouquinho. Mas já existia a Mayomi Dantas na boate. Mayomi Dantas, aham. Uhum. E fazendo show em clubes, porque ninguém queria ir para os clubes. E deixa eu te perguntar uma coisa, e aí a Mayomi ia sozinha ou ela sempre estava em grupo? Sozinha. Aí ela fazia sozinha e com o grupo de vez em quando também? Isso. Uh-huh. Então, eu fazia o bailarino. Com o Lu fazia... Lu fazia o bailarino, ok? Com o grupo. E a Mayumi era convidada para eventos. Sim. Eu fazia o show na boate. Mayumi, vai ter um espetáculo. Legal. E aí eu já era do grupo do espetáculo. Não fazia sozinho, assim, saltinha pra boate. Uh-huh. Não, era assim... adaptou-se, me adaptei a isso. Tinha um diretor que queria fazer um show e nos chamava. Chamava pessoalmente. É. Uhum. Selecionava um grupo e montava um espetáculo. Uhum. Então, mas isso não tinha todo mês. A gente tinha duas vezes por ano. Ah. Mas a gente fazia em outros lugares shows. Sim. Não só montado. Sim. Então eu não fiquei na boate, entendeu? Sim, sim. Eu comecei a ir para clubes, fazer jantares só para mulheres, sim, jantares para casais, porque o nosso nome, junto com o grupo e o meu, sim, se destacou para este lado. Sim. Porque eu, como cabeleireiro, eu conhecia pessoas. Sim. Trabalhava no Sidney, no Espaço Sidney, onde há uma cliente lá que tinha um pai que ia fazer no Grêmio Náutico uma baita festa de 70 anos. Aham. Uhum. Precisávamos de um evento, alguma coisa. Aí tinha uma banda X, né? Uhum, sim. E um ator, um cantor maravilhoso, tipo... Oswaldo Montenegro vinha fazer show. Antes do show do Oswaldo Montenegro, tinha o show do artista, uhum, que era eu. Uhum. Entende? Que bapho. E com a história de eu ter ido trabalhar na RBS, também me abriu muito espaço, porque eu conheci muita gente. Você trabalhou com o quê lá na Cabeleireiro. RBS? Cabeleireiro. É, eu fazia o jornal também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou a trabalhar como cabeleireiro já na juventude? No início, junto ali com esse grupo? Ou foi depois? Não. Até aí eu era... Eu trabalhei de vitrinista, eu comecei, assim, que se destacou, era Casa Lotérica, Periquito da Sorte, sempre querendo comércio. Sim. Aí depois eu fui pra Mesbla, sim, né, fazendo, trabalhando, descarregando caminhão, uhum, na Mesbla, e aí dali eu ia pro no horário de lanche, de almoço, qualquer coisa parecida, eu ficava na loja. Sim. E fazia, porque tinha as representantes das maquiagens, sim, né? Sim. Aquelas meninas com terninhos. Sim. Assim. Então eu ficava ali ajudando, mexendo, arrumando, sabe? Uh-huh, e tinha um amigo que era vitrinista gay, ele era vitrinista da Mesbla e de outras lojas do centro. Uh-huh. E, só que a Mesbla era assim, tu vinha um catálogo. Uh-huh. Então tu não tinha muito trabalho, tu botava o que tinha no catálogo. Era o Brasil inteiro aquilo. Sim. Dali eu passei para vender discos, uhum, que era maravilhoso vender discos, porque, tipo assim, Alcione, Roberto... Você conhecia tudo. Essa gente toda lançava um... Betânia, Caetano, sim, Gil, sim, Beth Carvalho. Esse povo todo lançava um disco uma vez por ano. Uhum. E todo mundo tinha aquela expectativa, às vezes, de juntar dinheiro para comprar o disco do final do ano, sim, né? O LP do final do ano. E eu estava lá. Então, o que que acontecia? Às vezes tinha um disquinho com uma faixa arranhada, uma coisa, e aquilo não, uhum, não passava. Sim. Ou o cliente devolvia. Então, ficava lá no depósito. O que não ia para a matriz, eles vendiam para a gente com preço muito barato. Então, tinha uma coletânea de discos. Uhum. E os repetidos eu dava, eu trocava para amigos. Sim. Então, era bem legal isso. E dentro da Mesbla, trabalhando no setor de disco, abriu muito essa área também de conhecimento e tudo mais. Aí eu acabei fazendo, estudando também, né? Sim. Fazendo, aí eu fui tentar arquitetura. Uhum. Mas depois aí trabalhando e chegou a fazer toda ela ou... Não, desisti na metade do caminho. Eu sou um arquiteto frustrado. Uhum. Aí, bom. Aí foi... Aí para, porque daí tem show durante a semana e tu já não estuda, tu não vai à aula. Sim. Quando é adolescente, imbecil, né? Uhum. Achando que o mundo amanhã vai ser melhor. E hoje vocês têm essa certeza que não vai ser. Se tu não te grudar nisso, tu tá ferrado, né, amor? Uhum. E aí a gente ia pra isso. E aí eu fui pra Mesbla, fui pro setor de... O meu amigo, quando saiu, ele foi pro Rio de Janeiro e me chamou e me indicou. Uhum. E como já tinha o conhecimento, que a gente tem a mania de... Porque o homossexual que é antipático, uhum, que faz carão para as pessoas... Gente, quando ele passa no corredor, as pessoas gostam pelas costas dele. Uhum. E aquele que é simpático, o pessoal lá, porque eu trabalho, passei pelo depósito, eu me dou com o porteiro, eu me dou com a guria que cuida do teu cartão, que se tu atrasar ela mexe ali, o pessoal que cuida do banheiro, os vendedores, a gente se dá com todo mundo da loja. Uhum. E aí foi legal eu passar do disco, foi toda essa trajetória, sim, do disco pra vitrine. Sim. Porque as gurias contratadas, já diziam ali da Max Factor, não sei da onde, eu não sei se elas eram da loja ou das empresas. Uhum. Mas elas diziam, ah, mas ele é tão legal, ele sabe tanto. Uhum. E me chamaram para ser o vitrinista da loja. Sim. E aí começou a aparecer os trabalhos, todas as lojas da Andradas e da Volta, uhum, eu fazia vitrine. Mas e como cabeleireiro, aí quando que foi? Quando eu saí da loja. Porque daí, neste período, eu e meu companheiro fomos, agora dá pra morar sozinho. Sim. A gente foi morar sozinho, ok? Na Andradas lá embaixo. Aí eu já tinha 6 anos de mesbla, quase 6 anos, uhum, de mesbla. Quando saí num listão. Aqueles listão, passou o final de ano, bota todo mundo pra rua. A mesbla já tava indo pra essa... Uhum. E eu... apavorado, o que fazer, né? Uhum. A gente não vai segurar a onda. Ele estava fazendo estágio, uhum, então era muito complicado. Agora vou ter que voltar para casa. E eu desci a Andradas chorando, sim, muito mal. E tinha uma amiga, um amigo, o Edgar, que era uma grande estrela, a Kizzy, fazia uma Clara Nunes maravilhosa. O que que houve, amiga? Ai, mano, vou ter que voltar pra casa. Aí eu já vou ter que me fazer minhas roupas, meus sapatos. Como é que eu vou morar em casa, salto alto com isso, com aquilo, com aquele outro? Uhum. Não tem como, né, mano? Uhum. Aí eu disse, não, tu sabe lavar cabelo? Sei. Eu entro no chuveiro e lavo meu cabelo. Sim. Não, eu quero saber se tu sabe lavar cabelo das pessoas. Aham. Uhum. Aí eu acho que sei, né? Não é só ligar a água ali? Aham. Uhum. É, mais ou menos. Mas assim, pra casa tu não vai. Uhum. Eu vou... Vai lá no salão, se era um domingo, tarde da noite, que eu vi da mesma aula tarde. Vai lá no salão segunda-feira, que eu vou marcar uma entrevista lá contigo. Daí eu fui, me marcou o Sidney Basso, que tinha na Fabrício Pilar, lá na 24 de outubro. Um salão maravilhoso, primeiríssima linha. Sim. E eu entrei como auxiliar. E você lembra mais ou menos o ano? Ou por volta de... ainda tudo foi... década 80 de 80. Era... Eu vou continuar perguntando. Não pode, eu não lembro as datas, mas era tudo, tudo junto. Por ali. Era tudo... Porque é um turbilhão quando tu tem essa idade, é jovem. Naquela época tu tinha que fazer um monte de coisa. Uhum. Sabe? Então tinha um monte de coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Anos 80 ainda. No transformismo, foi só a Mayomi que surgiu? Ou você experimentou alguma outra persona? Não. Sempre. Foi a Mayomi. Sempre. Uhum. É. E como que você descreve a Mayomi, assim? Como que é o estilo, a linguagem, a personalidade? Como mulher? Como é a Mayomi? Como você descreve ela? Porque assim, ó, na minha cabeça, uhum, eu e ela. Sim. Ok? Não é tipo Nanny People. Sim. É Nanny People cantando, Nanny People atuando. É a Nanny People. Uhum. Eu não. A Mayomi começa no chuveiro. Sim. Entende? E daqui a um pouco já tô lavando partes íntimas femininas. Uhum. Porque ela começa ali. Aham. Uhum. Sabe? No espaço pessoal? É. Sim. É. Ela começa no banheiro. É o... Mesmo sem ter o nome Mayomi. Não, eu digo assim, ó. Hoje eu vou fazer show, ok? Sim. Eu vou me produzir porque você tá num bar. Ah, entendo. Daí começa já. Isso, o processo. Eu vou sair hoje à noite. Entendo. Quando eu for pro banheiro, começa. Aham, uh-huh, entendo. O Lu sai e entra com a Mayomi. Uh-huh. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então eu não preciso cruzar a perna. Uh-huh. A Mayomi, sim. Sim. Eu não. E se eu tiver. Se ela tiver no mini saia, ela vai. Cuidar pra não aparecer a calcinha. Sim. Ela vai cuidar pra não mostrar o peito. Então ela é elegante. Fina. Fina. Uhum. Uma negra. Uma mulata negra. Uhum. Fina. Entendeu? Sim. Chique, elegante. Uhum. Que fala baixo. Que não dá gargalhadas altas. Uhum. Jamais usa entorpecentes e nunca bebe. Uhum. Demais. Uhum. Socialmente. Porque ela está sempre encontrando... pessoas, do meio artístico, do meio social. Uhum. Tanto é que eu fui um transformista que eu sempre pude... Antes de ter carro, eu pegava ônibus. Sim. E as pessoas me davam lugar. Uhum. Tanto na ida quanto na volta, na madrugada. Uhum. Ou não. Uhum. Nem sempre eu estava com meu companheiro comigo. Uhum. Né? Quando já passei para a lotação, que daí cabeleireiro, já muda teu perfil financeiro, né? Sim. Já, porque antes eu era auxiliar. Sim. É diferente. Uhum. Aí já tinha comprado meu apartamento, né? Em 89, lembrei agora a data, porque foi quando eu comprei meu apartamento. Uhum. Eu tinha 25 anos. Caramba! É. Não, o primeiro eu comprei com 21. Uhum. O 25 era o, já era o segundo. Uhum. Olha! É, já era o segundo. Então, Miami, eu sempre foquei. E aí, Miami, então, ela é... É. Fina, elegante. Sempre. E fina. Dançarina também? Sim, porque eu comecei a fazer show com os grandes espetáculos da Broadway e as artistas, as estrelas de dança. Uhum, uhum. Né? Então, isso era um grande destaque. E depois eu comecei a fazer samba. Uhum. E era também dublagem. Era dança, dublagem. E tinha texto também nessas... Alguns tinham. Alguns espetáculos tinham texto. Uhum. Mas eu nunca fui muito pro texto. Sim. Porque eu nunca quis ser... Eu nunca foquei na apresentação na época. Sim. A apresentação foi bem depois. Quando eu vim pra Zona Sul, me vi sozinho, sem o grande grupo de artistas. Uhum. Porque teve isso. Vocês que daí pararam de trabalhar juntos em algum... Os meninos? Isso que você está comentando, né? É, não, o que eu estava falando é dos artistas transformistas. Entendi. Que não vieram para a Zona Sul. Aham. Isso foi em que período? 90... 2000. 2000. Zona Sul 2000. Aham, que daí foi... Eram eventos específicos que aconteciam na Zona Sul, você diz? É, porque assim, ó, naquele período lá de 80, em 90, eu já estava fazendo só eventos, tipo uma festa do Dirney, que fazia 20 anos, o Dirney fez um aniversário, daí vou convidar a Maione. Aí eu já estava fazendo assim, julgando Misses, sim, ou os novos talentos. Sim. Eu ia em eventos, uhum, eventuais, eu não ia... Eu me senti muito à vontade, como eu te falei antes, no meio dos héteros. Então, sim, eu não precisava ir para gueto. Uhum. Escondido. Uhum. Escondida, no caso. Sim. Eu me sentava no bar e ficava conversando com as pessoas. Eu saía para jantar, eu batia papo. Como Miami. Como Miami. Uhum. Eu quase assumi... Eu teve um período dos anos 90 e... 89, 90, acho que toda a década de 90, sim, o Lu não existia, só no salão. Aham. Uhum. À noite, só Miami. Uhum. Não existia. Uhum. Porque eu ia a qualquer lugar. Eu ia cinema, eu ia teatro. Uhum. Eu não sabia mais. Eu vestia a carapuça. Uhum. Independente de fazer show. Independente de fazer show. Sim. Eu era convidado como personalidade. Mas aí você ia porque era convidada ou você... Normalmente eu era convidada em algum lugar. Mas você também saía montada... Pra me sentar num boteco e tomar cerveja. Aham. Uhum. Porque dava vontade. Sim. Uhum. Era normal, assim. Uhum. Era... Pra eu não, mas para as pessoas eram travesti. Uhum, uhum. E para muitos eu passava por mulher. Sim. Uhum. Porque era tão natural. Uhum. Nem a minha maquiagem era exagerada. Uhum. Às vezes o Águia brigava comigo, me dizia... Eu vi as fotos aqui que você tinha mostrado, né? Olha que época de dançarino, olha o Edson. Uhum. Nós fazíamos isso. Que bafo. Não te falei? Corpos bonitos, sim, legais, nós fazíamos isso. Que delícia. Ela... É, mas eu acho que era muito lindo. Os dois, né, na verdade. É, nós tínhamos essas coisas. Deixa eu te perguntar. Fala. Na verdade, essa pergunta, ela já, você já tocou nela antes mesmo de eu perguntar. Como eu que funciona a sua... Eu acho, é ótimo. Como que funciona a sua relação pessoal com a sua persona artística? Existe alguma comunicação entre vocês? Entre Miami e Lu? Não. Não, não. Quando uma tá presente, o outro não tá. Quando a Lu tá presente, o Miami não tá. É porque é um personagem que se misturou muito, né? Uhum. Que sentido? Porque assim, ó, quando eu desvencilhei dos meninos, sim, porque eu fiquei só, não fui mais ser dançarino. Quando que foi que você desvencilhou deles? Deve ter sido aí por 80 e poucos, início de 90, 89, daí. 88, uh-huh, alguma coisa assim. Até antes, eu acho. Uh-huh. 87, 85. E aí cada um foi fazer a sua história. Sim, e alguns deixaram de de trabalhar, porque eu acho que eu mesmo, ficaram poucos. O Gude virou Gudiara Makimba, que foi uma grande apresentadora, cômica e tudo mais. Transformista também. Gude, ele fazia... É que hoje em dia se chama drag queen, mas naquela época a gente chamava caricata, sim, que é o que o Castanha faz, mas ele, sim, é anterior ao Castanha. Sim. Que era uma caricatura. Não se chamava transformista? Não, uhum. Não se chamava... Assim, as pessoas que faziam palhaçada, sim, né, que hoje é considerada a drag queen, aquela drag que deu, que deu uma limpeza, um filtro, sim, né, tipo, Nanny People não é drag, sim, mas a, essa menininha nova, a jovem, Pablo. A Pablo, uhum, é drag, entendo, uhum, a outra, aquela da, do vermelho, como é, da queda, Glória é maravilhosa, mundo. Ela se considera drag. E você estava me dizendo da mistura, que existe uma mistura entre Lu e Mayomi? Sim, ficou uma coisa só. Em algum momento. Algum isso, momento. Ali em 90, que você falou que começou a sair mais. Porque os guris foram saindo, cada um foram fazer alguma coisa, cada um na sua história, outros desistiram do mundo artístico, a vida continua. Uhum. E aí eu vim, eu vinha nesses períodos que eu estava te falando, que eu vinha... pra boate ou pra um bar ou pra alguma coisa, uhum, parecida, eu me montava sábado. Eu vou me montar e vou sair. Uhum. Mesmo que eu não tenha um convite pra show. Sim. Né? Uhum. Então, um bar, onde estavam os meus amigos, sei lá, que bar. Aí eu ia, quando eu vinha, eu ia pra um bar da Zona Sul, que eu vivi muito na Zona Sul, assim, como menino, como homem. Né? Uhum. Então, eu vinha tomar uma saideira, assim, a última, sim, cerveja, antes de vir para casa. Sim. Aí eu parava na frente do bar e eu não descia. Uhum. O garçom me via, vinha até o carro, trazia uma cerveja, ficava dentro do carro olhando as pessoas. Uhum. E depois ia para casa. E um menino me chamou, um rapaz, assim, devia ter uns 17, 18 anos, disse, por que que tu não entra? Eu disse, ah, eu prefiro não entrar. Entra, tu é tão bonita. Aham. Uhum. E aí eu comecei a me atrever, daí eu ia assim no banheiro, uhum, porque eu ficava me apertando, tomava aquela ia me embora. Sim. Né? Daí eu não me atrevia a entrar, porque era um bairro mais rústico, era a periferia, sim, a Zona Sul, não é o centro, né? Uhum. Mas ela existe. Uhum. Então, era um bairro. Sim. Né? E tinha os bares, lancherias, coisas todas. Aí eu entrava no banheiro e eu ia no banheiro feminino, tô de mulher, eu no banheiro feminino, uhum, voltava pro carro. Daí, ah, servi a tua cerveja aqui, onde ele falou. Daí eu sentei. E as pessoas olhavam, mas do olho não era conceito. Sim. Não, tu não via, tu não sentia aquela agressão, uh-huh, no olhar. E eu abriu a porta, né, amiga? Uh-huh. Entrei. Aham, uh-huh, claro. Então já, oi, tudo bom? Já vi alguém, já começava, uma guria, vindo do bailão, vindo daqui, vindo dali, uh-huh, vindo não sei de onde. E começou, porque as pessoas... Uh-huh. Esse preconceito idiota... Era do centro. Ah, que curioso. Esse preconceito onde as pessoas, as bichas vão pra cá, os homens vão pra lá, os gays vão pra ali, os gays que usam bigode entram aqui, as que usam terno só podem entrar ali. Uh-huh. Isso era lá. Uh-huh. Na civilização. Uh-huh. Nos intelectuais. Sim. Nas pessoas consideradas primeira linha. Aham. Uh-huh. Dos gays que olham a etiqueta da tua jaqueta, uhum, que olham, ao estar, uhum, não se usa mais. Uhum. As pessoas só cantavam músicas internacionais. Sim, tinha. Aqui, mundo, amiga, tava tocando Chitãozinho e Chororó. Mas sim. E a gente tava dançando. Uhum. Tu é de onde? Tu é do centro? Do Paraná. Ah, eu moro na Cidade Baixa, mas eu sou, sim, do, tá, interior. Então. Uhum. Esse que eu ia tocar, que isso começou a me incomodar. Porque as pessoas que moram no centro, de um modo geral, uhum, elas nasceram na 24 de outubro? Não, elas vieram e nem do centro. Uhum. Porque quem mora no centro e nasceu e mora, é alguma elite da Duque, é de um prédio, de um apartamento por andar. Uhum. Quem mora nas ruelas da volta, é tudo do interior. Uhum. A grande maioria, quem não é do interior, é do bairro. Uhum. E vem pro centro, eu venho fazer snob pra ti. Uhum. Porque eu sou chique. Uhum. Mano, moram 10 num apartamento. Uhum. Moram. Eu sei porque eu fiz isso. Sim. Eu vim do bairro da Zona Norte, fui morar no centro. E ainda hoje. Eu também divido. Eu não morava num apartamento. Uhum. Eu não morava no JK, eu morava só no J. Uhum. Não tinha o K. Uhum. Depois a gente foi pro JK. Uhum. Depois a gente foi pro AP. Uhum. Entende? Entendo. E vendo tudo isso acontecer, só que eu trouxe isso da minha família. Uhum. Da boa educação, de maneira de se portar. Conversar com todas as porque pessoas. Essa coisa do antigo, os antigos não tinham isso. Uhum. Quem trouxe isso e quem começou a olhar a gente, até os próprios gays que estavam começando sendo boas ou não, uhum, dentro da boate. Com 35 anos, meu amor, eu já era considerada velha. Caramba. Uhum. Porque estava ouvindo as novinhas fazendo outro estilo. Sim. Né? A gente ainda era convidado para um grande evento. Então a gente era convidado para julgar, para um bofe, uma guria, uma bi, um gay, uma transformista, a gente julgava, uhum, essas pessoas. Ai, vocês são celebridades. Uhum. Né? Enquanto no outro lado, não. Eu era uma estrela aqui, uhum, na Zona Sul. Uhum. E aquilo começou a me incomodar, porque não tinha mais nada a ver comigo. Uhum. Entende? Uma vez eu estava com uma jaqueta de couro, tem até hoje, aquela tipo aviador. Uhum. Conhece? Tem um fecho, sim, aqui de couro preta com os fechos tudo. Uhum. Eu estou indo no Indiscretos. Estou no Indiscretos. Mini saia, bota, achando que eu estou muito bem, porque eu sempre, uhum, vesti muito bem. Sim. Eu estou ali, estou indo embora. Chegou uma bicha que trabalhava, um gay. O bicho é muito pejorativo. Que eu não me importo, mas é. Que trabalhava no tal de Cabeças Cortadas. Ela de moicano. Mano, o dia que nem hoje, à noite. Uhum. Frio e chuviscando. Aham. Uhum. E ela com manga cavada, e blá, blá, blá, se achando um pouco maquiada, porque ela era New Wave, sei lá o que ela era. E aí eu estou com o Júnior, que era o caso do Demetrio na época, dono da boate, na Venâncio. E ela chegou perto, e ela já me conhecia como cabeleireiro. Ela falou, mana, uhum, oi, meu bem. Essa jaqueta está fora de moda. Ai, não se péssimo. Usa mais. Uhum. Não é mais fashion. Ai, Deus. Preguiça, né? Ok. Mas eu estava indo embora e tal. Júnior, fecha minha conta. E eu no balcão. Fechei a conta, estou indo embora. Andei, peguei meu carro no estacionamento do lado. E estou vindo em direção a João Pessoa. E ela está... indo na calçada, a boate era no meio da quadra, quase lá na CB, uhum, naquela parte ali. Ela tá indo pro lado ao contrário. E eu tô vindo de carro para ir na sinaleira. Está indo ela, meu amor, embaixo das marquises. Uhum. Oi? Uhum. Tchau, fashion. Deve ser o auge da moda andar na chuva. Uhum. Foi o que eu disse pra ela. Uhum. Porque eu estou indo no meu carro, eu que não era mais fashion, meu amor. Uhum. Eu não era mais nada na cabeça dela. E eu vou aproveitar que você já tá falando sobre esse tema e tem uma pergunta. Eu só também vou ver aqui se tá gravando. Para, menina, depois sim, de ver aqui. Tá gravando. Pra ter certeza, né? Deus o livre. É, deixa eu te perguntar. É, tem uma pergunta lado, aqui. Não, é bem essa. É bem sobre isso que você tá falando, sobre. É, como que você percebe essa emergência da cena drag queen e como que é essa relação com as novas gerações? É bem por aí que do que você já tá falando. Isso é nos anos 90, né, do que você tá falando. É, nessa faixa. Então você já tá comentando sobre isso, né, sobre essa relação entre gerações diferentes. É, a não aceitação não é... do antes. Aham. Não você acha que isso respeito ainda permanece hoje? Sim, hoje é pior. Uhum. Hoje é muito pior. Uhum. E só que como eu... O bom é que eu saí disso antes. Uhum. Eu via isso acontecer, mas isso não me interessava. Sim. Entende? Porque como eu te falei, eu comecei a abrir um espaço na Zona Sul. Você veio pra onde tinha espaço mas pra você. Mas foi sem querer, porque uhum, as pessoas como... Ai, o que eu vou fazer da minha vida? Não. Isso aconteceu por convite de alguém? Como que você... A Zona Sul? É. Não, é porque assim, o primeiro apartamento que eu comprei foi nesses conjuntos habitacionais, sim, né? Saí do aluguel, foi pro conjunto habitacional. Sempre teve esse lado família, social, sim, e tal. Então, vamos comprar um apartamento. A gente comprou, só que conjunto habitacional, para o meu jeito de ser, não fechava comigo. Sim. Não tinha nada a ver. Aí, já estava ganhando dinheiro como cabeleireiro, já dava para comprar. E a minha relação com as pessoas da volta era muito legal. Então, tu conhece corretor, tu conhece o pessoal que tá construindo. Tu acaba te informando tudo isso. A vida te traz isso. Não fica só na cidade baixa, zandando, feito uma barata tonta. Feito uma barata tonta. Aí, ai, mas tu gostaria de morar onde? Ah, eu gostaria de morar na Tristeza. Ai, tá saindo um condomínio lá maravilhoso. Eu já tinha um apartamento. Sim. Então, nós tínhamos, né? Não era só meu. Meu e do meu companheiro. Então, vamos dar de entrada. Ai, mas tu já tem um apartamento. Dá de entrada e segue pra frente. E aí foi o que a gente fez. E aí, eu comecei a sair aqui mais, que daí daquele grupo que eu te falei, que eu fui pro bar, e aí veio uma... Ai, semana que vem vai ter um churrasco do fulano, quer ir? Manda a mim que eu vou montar, eu vou... As pessoas estão me aceitando. E tu também tinha comentado que começou a sair montada pra noite pra ir tomar uma cerveja também na Zona Sul, né? Isso, ia lá, e de lá que fiz amizade com essas pessoas, e aconteceu isso. Aí você teve Tu vai pro aniversário, exatamente. O dono desta lancheria, ele tinha 5 lancherias, 5 casas, numa, 2 na cidade de baixo, centro, cidade de baixo, onde, motel, bailão. Ele estava inaugurando uma casa noturna. Sim. Você lembra o nome? É número 1. E a casa que ele estava inaugurando era número 1 sertanejo. Casa noturna, bailão. Top, mas bailão. Sim. Lá na Serraria, na Juca Batista. Só que para eu, a Zona Sul terminava no Balestrinho, sabe onde é não, né? Passa Ipanema, tu vai por aqui, pela Cavalhada, ou vem pela beira do rio. Tem uma hora lá que elas se cruzam. E bem nesse cruzamento das avenidas ali, tem um lugar que é chamado Balestrinho. Tem posto de gasolina, um monte de coisa, lancheria e tal. E ele tinha essa lancheria 24 horas que eu ia ali. E ele me viu, até começou o comentário do gay vestido de mulher que ia lá. A mulher queria assim, ai, a mãe queria ver a tua meia. Ai, que linda meia que tu tá usando. Ai, que lindo esse sapato. Ai, que coisa mais linda. Era sempre assim. E um dia ele chegou, olhou pra mim, ele com um jeito de cigano. Ele é cigano, mas todo tipo um cigano, cabelo comprido e tal. Ele chegou e falou pra mim, tu faz o quê? Eu, nada. Não. Tu não sai assim, linda, bonita, desse jeito, de carro, travesti de esquina. Tu não é, ele falou pra mim. Disse, não, não sou, porque tu é educadíssima. Eu disse, eu tô abrindo... Ah, sim, eu vou abrir uma casa noturna e eu preciso de uma pessoa que faça eventos pra mim. Tá afim de fazer? Como é que tu sabe? Mas tu é uma estrela, ele assim. Tá, eu vou tentar. E foi o que e eu aí, fiz. E aí, ressurge, Miami. Ressurge. Grupo, ó, essa aqui já é no fashion, ó. Aí as pessoas começaram a trabalhar comigo, entendeu? Aí eu comecei... Esse é desse espaço que você tá me contando. Não, esse é um outro espaço, mas esse espaço é esse aqui, ó. Aí eu comecei a levar isso pra lá. Que foi o período que você começou a apresentar, que você me falou. Que eu comecei a apresentar, entendeu? Lá nesse espaço. Aí, eu tenho pouca coisa de lá também, tudo muito misturado, tá? Bom, e aí, esses foram os primeiros, assim, sabe? Que aí artista mesmo, talento, tinha que... Era que um convidava o outro, mas tinha esses três aqui, ó. Que era o resto da música de... Eles faziam Go-Go Boy? Faziam um show de stripper. Strip, Que nesse mesmo período existia a casa da Wanda. Acho que era a Cidade Baixa, que tinha um show de mulheres e meninos. E aqui, que era o bailão também, só que a gente começou a fazer na terça-feira. E aí ficou de meninos na terça, de gurias na quarta e de os casais, homens e mulheres, na quinta. Então nós preenchíamos a noite toda, a semana toda. Só que ele fazia tudo que eu queria. E um dia até perguntei, depois de um certo tempo, assim, eu trabalhei quase 5 anos lá. Por que que tudo que eu faço, que eu te falo, tu faz? Amor, eu vou te dizer uma coisa. Enquanto tu me mandar botar um copo d'água em cima de uma mesa e esse me der lucro, tu faz o que tu quiser. O dia que não me der mais dinheiro, que não me der mais lucro, aí eu assumo a minha casa. Foi o que ele me falou. Ok, então, vamos em frente. Então, tudo que tu fizer, eu aprovo. Sim. E eu tenho uma carga, eu tinha aí 38 anos quando eu fui para esse lugar, quase 40. De experiência, de uma estrada, entendeu? Uhum. E disso aí pintou várias outras coisas, porque as pessoas queriam o grupo, aí levavam pra... Amor, pra você ter uma ideia, se eu ia lá pro lado do Lami, pra Restinga, o meu carro não podia passar. Uhum. Porque as pessoas... As pessoas juravam que estava entrando uma Madonna correndo atrás do carro. Uhum. Na Restinga, as pessoas corriam atrás do meu carro. Uhum. Pra pegar o Toro. Uhum. Sabe? Uhum. Eu virei a grande estrela da Zona Sul. E não que foi legal. Porque eu quis, não foi projetado. Eu quero ser isso. Aconteceu. Não. Aconteceu. Uhum. Porque eu fazia a festa do motoboy. Uhum. Eu fazia a festa do motorista do ônibus. Que tu acha que eu quero saber das pessoas do Jardim empinado lá na cidade de Baixa, ou seja onde for? Ninguém merece, né? Uhum. Tu não falou que tu é do interior? Sim. Aquelas pessoas que é do interior que trazem isso. Uhum. Entende? Que é novidade e elas não têm conceitos. Uhum. Nem o pré, nem o antes, nem o depois. Elas são legais. É, deixa eu. Aí te eu vou dar pergunta. Bola pro. Pra quem não te dá, não tá te até dando. Até os meninos. Não. Que falam isso hoje em dia, que são binários e tudo. Uhum. Não tem isso pra mim. Uhum. Que eu não entendo, viu? Uhum. Mas eles lá não têm, eles frequentam, eles não têm esse problema. Sim. Muito mais. Menos é. Cobrança, né? Muito menos. Uhum. Dá a impressão que eles são muito mais informados, eu não entendo. É, deixa eu te perguntar. Você percebe que quando você tá montada de Miami. É, você percebe alguma diferença no modo de se comunicar? Eu? É. Mas já misturou, meu bem. Mistura. Antes tinha. Isso que eu não entendi. Porque em algum momento você me falou que tem a diferença de Lu e Miami, mas isso se mistura. Assim. Isso aconteceu assim, eram dois mundos, tá? Sim. Que eu te falei do banho. Sim. Então o banho sim, monta sim. Miami. Uhum. Quando eu vim pra Zona Sul, quando estreou, ele me disse, tu vai fazer, eu tenho medo. Uhum. Uma semana antes, eu disse pra ele que eu não ia fazer mais. Uhum. Ele disse assim, ok. Meu, ele falou bem assim pra mim, eu sou uma pessoa, eu sou um empresário. Uhum. Eu tenho 5 casas no entorno. Eu te adorei, eu já pesquisei, eu sei bem quem tu é. Ele uhum. falou pra mim, se tu não quiser fazer, ok, eu chamo outro. Uhum. É contigo. Eu preferia trabalhar contigo. Uhum. Só que outra pessoa vai ter que trabalhar do meu jeito. Já tá pronto. Uhum. E aí eu topei. Uhum. E eu fui. Uhum. E deu certo porque eu tinha medo de ser apedrejado no caminho. Uhum. Porque eu tinha aqueles medos, aqueles conceitos que a gente traz sim. do centro. Sim. Dos grandes centros. Uhum. E não foi assim. Eu fui avacionado. Uhum. Entende? Uhum. Só que aí, o DJ dizia, agora com vocês, o show... Da grande estrela da noite, Miami Dantas. Oi? Uhum. Aí eu dizia pra ele assim, agora. Aí quando ele entrava, as pessoas caíram de aplauso. Uhum. O nome não fazia diferença. Aí eu disse, quem sabe tu. Ele falou pra mim, quem sabe tu começa a chamar de Lu. Ninguém sabe quem é essa tal de Miami. Aham. Uhum. As pessoas te conheciam como Lu. Lu. Aham. Uhum. Que eu sou da Zona Sul. Sim. Era o Lu produzido. Uhum. Era o Lu, hoje tá de salto. Era o Lu, hoje está pintado, maquiado. E aí começou a chamar de... Aí, com vocês, o show de Lu e os bailarinos. Uh-huh. Era assim. A boate veio abaixo. Uh-huh. E aí a Miami ficou nesse morreu. Nome dela, deu uma... Ficou lá no passado. Ficou no passado, mas ela ainda está ali. A figura está ali. Sim. Que interessante isso. A figura. Aí o Lu é a Miami. Ele ouve, entendeu? Miami. Sabe, tipo, uh-huh. entidade e pessoa? Sim. Tipo, pessoa que está incorporada, sim. que é coisa uh-huh. parecida, sim. que é uma persona, uma que vem do além e a sim. outra que está aqui, se uniu. Uh-huh. E é isso. E é isso. Deu. E aí tem o momento do Lu produzido e desproduzido, montado, desmontado. Mais maquiado ou menos maquiado, uhum. mais produzido ou menos então, produzido. Então, essa coisa que eu te perguntei da coisa de se comunicar. Então, o Lu também se comunica igual a Miami, da forma como você falou que ela sim, se comunica. Porque, assim, ó, não existiu mais a diferença. Sim. Então, eu posso ir... No bar aqui, duas quadras daqui, vestido de uma saia longa sem batom. Uhum. Ninguém vai me dizer nada. E no início, você sentia que tinha uma diferença de, tinha, de se comunicar? Tinha, sim. Como que era, sim, essa diferença? Porque o Lu não falava, o Lu não tem essa, aham, habilidade. O que ou que não aconteceu? Tinha. Não tinha. Aham. Lá, que eu digo lá, os grandes centros, o que, que acontecia? Lá existia os... Os grandes apresentadores, tipo Lady Cibele, Dandara Rangel, o Castanha... Sim. O meu próprio companheiro, existiam pessoas que apresentavam, faziam um show e apresentavam. Eu, sim, não fui pra esse lado, eu era a estrela, deu. Vou lá, faço o meu trabalho, não quero saber de apresentar ninguém, porque a concorrência era muito grande. Sim. Sabe? Existia, sim, uma disputa, quem pega uma boate pra trabalhar, uh-huh, com o show. Eu não queria aquele compromisso, uh-huh, eu queria fazer meu espetáculo e deu. Uh-huh. E pegar o meu carro e fazer uma sopa pro bar. Sim. Me convidavam? Aceito. Sim. Eu vou lá, faço o show, ganho meu cachê e venho embora. Uhum. Porque aquilo lá não me interessa. Sim. Não tem... Às vezes tu fica, batendo um papo, como aquele dia que nós conhecemos. Uhum. Fica gostoso e tal, sim, tal, tal. Mas depois, aquilo ali não passa daquilo. A sua rede de afeto tá na Zona Sul. É. Uhum. Porque tu vai naquele suas lugar relações horroroso. Uhum. Com nenhum banheiro decente. Uhum. Que, entendeu? Sim. Então existe uma falta de respeito com as pessoas, sim, com os artistas. Aí tá a Cibele fazendo um show, aí passa um, passa um DJ lá, sei lá quem é aquela criatura, na frente. Ah, uma pessoa não respeita. É. Sabe? Sim. Aqui não existe isso. As pessoas param pra... Param. Gritam. Aplaudem. Aham. Entende? Hoje em dia, de uns anos pra cá, eu fui a algum espetáculo, a pessoa tá no palco feito uma louca, fazendo um show, um grande show, um trabalho bom ou não, e as pessoas estão de costas dando risada, uhum, preferindo Dark Room. Uhum. Então, pra quê? Lu, e você é de Porto Alegre mesmo? Sou. Sim? Sim, os meus pais não eram, mas E aí você estava me dizendo dessa diferença, né? Que o Lu tinha mais dificuldade de falar em público no Ah, no sim, início. O Lu não, sim, falava, né? Porque não era... A ideia, né? Sim. Apresentar. E quando eu vim pra cá, eu tive que apresentar. Daí, quando, sim, tem que apresentar, tu faz graça, até com a experiência também dos outros apresentadores, até do essa tinha 50. Ai, que linda! Adorei! Então, as pessoas... Aham. Aqui prestam atenção, sim, elas dão risada, uhum, tu conta uma história de pegar um ônibus, entendeu? Deixa eu te perguntar. Deixa eu mostrar, assim, enquanto tu pergunta, eu vou te mostrar. E você já se sentiu... Ai, que linda, adorei essa daqui. Essa aí eu tenho uma filmagem, depois tu quiser assistir. Ai, eu quero. Deixa eu te perguntar sobre... Você já se sentiu em algum momento, né? Você já me disse que Lu e Mayumi se fundiram. Se fundiram. Mas em algum momento você já sentiu que você é capaz de fazer coisas montado, que você não é desmontado? Em algum momento isso já aconteceu? Não lembro, acho que não. Não? Não, acho que não. Porque é o contrário. Uhum, sentido. Montado, a timidez é maior. É? Tem mais timidez montado? Sim. É? Sim, é aquilo que eu te falei. A mulher, entendeu? Porque tu, sim, tem que estar sempre no truque, no efeito, uhum, entendeu? A preocupação de como vai olhar, de como vai, uhum, se tá bem, uhum, se tá caminhando direito, uhum, sabe? Se não tá aparecendo o peitinho. E desmontado, você acha que não tem essas preocupações? É. Uhum. Não, isso é uma diferença, normal, então. É, um, uhum, exemplo. É o, sim, sutil, é um detalhe, sim, entendeu? Uhum. Porque tem pessoas que elas são aquilo. Sim. Né? Eu sou assim, meu. Uhum. Eu já vi casos. Sim. Eu já vi... Como é que chama? Eu chamei ela de transtornada. Trans. Uhum. Porque eu sou trans. Ok, eu sou... Oi? Não, uhum, tu é transtornado. Uhum. O que tu quer dizer com isso? Uhum. Porque eu sou mulher, sou feminina. Mas tu acabou de coçar o saco, viado. Uhum. Elas de menina saem coçando o saco. Uhum. E como eu vi, todo mundo viu. Uhum. Aí tu quer me convencer que tu é uma mulher? Tu vai me convencer que tu é uma mulher falando alto? Mulher é o quê? Mulher é cheirosa, mulher básico, né? Tem um lixo, mas não é isso que eu tô falando. Uhum. Da figura mulher. Ela é feminina, ela é educada, ela é gentil, ela não responde a desaforos. Porque ela é feminina. Então, é, pelo que você falou, já quando, quando você tá montado, então é uma restrição da forma de expressão. Você acha que tem. Porque uma, ela é um personagem. Restrição. Eu sou um personagem. Sim. Eu tô vestido de mulher, sou personagem. Uhum. Entendeu? Eu jamais vou chegar num bar, por exemplo, e se eu. Se eu tô produzindo, eu vou fazer isso aqui. Sim. Agora eu luto, eu faço isso aqui. Uhum. Eu podia estar contigo, porque se eu tô montado, eu vou estar sentado na ponta. Uhum. Tem todos os. Entende a diferença? Entendo. Eu não vou ficar jogado. Uhum. Porque uma mulher jogada é horrível. Uhum. Porque eu venho dessa época. Uhum. De classe, de educação, de falar baixo, de conversar, se não tá bom, levanta, paga a conta e vai embora. Uhum. Entende? Entendo. A questão de estar montado. Uhum. É a mesma pessoa. É a Lu. A única coisa que dá é a luz. Eu chamo o Lu. Uhum. Chamam a Lu. Sim. Né? E isso confunde um pouco a cabeça deles, mas é isso. Mas eles variam. Quando tá montada, varia. É a Lu. É. Quando tá muitos desmontado. Muitos mesmo não estando montado. Eles chamam a Lu. A Lu, uhum. Eles falam a Lu. É, a Lu hoje não tá arrumada na cabeça dele, tipo uhum. assim, entendeu? Uhum. Tu tá de calça jeans e bermuda. Uhum. Um t-shirt, uma camiseta. Uhum. É a Lu. Cansa, às vezes chega a gente aqui na frente, que é do salão, que vem cortar cabelo comigo e grita e diz, Lu, não viu a Lu, uhum. Até meu filho achava muito estranho. Sim. Tá, menino. E muita dessa restrição da produção parou. Por causa disso, uhum. por causa do meu filho. Uhum. Eu vou te perguntar sobre isso também daqui a pouquinho. Uhum. E queria saber, assim, essa pergunta que você já comentou bastante, é a pergunta sobre se você já participou de algum grupo, você me disse que sim, né? Do sim. The New Black Panthers. E como que é a sua relação com outras artistas transformistas? É, tem alguma que te marcou em especial? De serem boas estrelas, assim, boas artistas? Em termos de relação próxima. Há muitas. Que muitas, te marcaram? Muitas. Eu tive uma grande amizade. Para, Mimi! Com a Kizzy, foi uma grande amiga. A Kizzy? Kizzy, mesmo. Tanto produzida como artista Kizzy, como o Edgar, que foi quem me colocou na música, cabeleireiro. Uhum. Tive com a Mila, a Fidelis, cabeleireiro também, com a Grace Dixon, o Giba, a Cibele, que é o Everton. Sim. O Osmar, que ele fazia muito Cazuza, e a gente fez grandes trabalhos, grandes espetáculos Sim. juntos, entendeu? No teatro, inclusive. Uhum. Sabe? Você chegou aí pro teatro também, então? Sim, apresentar grandes espetáculos no teatro. Isso na década de 80 ainda também? Não, já em 90 e poucos. O teatro era, foi 90. 90 e poucos, é. Porque a gente era convidado para fazer, né? Uhum. E aí eu tive uma relação muito boa com o pessoal do Tangos e Tragédias, porque Sim. como eu fui carnavalesco, Sim. e aí nessa época eu tava na Imperatriz Dona Leopoldina. Sim. Como carnavalesco, e a gente convidou os guris dos Tangos e Tragédias por causa da TV. Sim. Eu tinha essa relação com esses artistas todos. Uhum. Daí eu acabei indo trabalhar lá, então eu tinha facilidade de levá-los para uma escola de samba. Sim. E aí foi feito, o nome do enredo era Dona Imperatriz Dona Leopoldina visita a Esbórnia. Uhum. E eles eram um destaque, a gente contou toda a história. Da Esbórnia, deles na Esbórnia, não é a vida deles, é deles com a Esbórnia, entendeu? Uhum. E aí vem comissão de frente, tudo uhum. feito dessa forma, uhum. entendeu? Uhum. E aí essa relação com essas artistas que você comentou, daí, vocês trabalhavam junto? Ou... A gente às vezes estava no mesmo espetáculo. Sim. Era uma relação de amizade. É, de amizade. E aí, às vezes, trabalhavam juntos. E às vezes, trabalhavam juntos. E tinha o respeito de vê-las no palco. Então, por exemplo, hoje a Cibele vai estar... Como aquele dia. Sim. Eu fui lá pra ver a Cibele. Sim. Divina. Fazia muito tempo que eu não a vi. Uhum. E eu disse, ah, vamos lá, tem um show da Sibeli, vamos assistir, entendeu? Que legal que vocês foram. Ah, acabamos chegando tarde, mas a gente vai. Sim. Foi, né? Mas aí eu já não iria, o Luna iria sem produção. Sim. Porque é um lugar que pede, uhum, na minha concepção. Entendeu? Sim. Uhum. Aí fui dessa forma. Agora, se fosse aqui, o Everton, eu já não ia me produzir, entendeu? Uhum. Num bar por aqui. Sim. Mas aí é um evento, um lugar específico, eu vou, assim, vou me arrumar. Uhum. Seria o termo. Sim. Exato. Vou dar uma maquiada e botar uma produção. Você lembra de algum espetáculo que vocês trabalharam em conjunto, do nome de algum? Não lembro. Não lembro mesmo. Foi muito tempo na época, assim. Uhum. A gente fez vários, mas não lembro. Ah, a gente fez com a Cibele, a gente fez o Rainha, porque eu sempre fui muito convidado para fazer os Rainhas. Rainha... Rainha da Noite? Tipo assim, Miss Brasil, tinha um concurso de Miss Brasil. Uhum. E aí eles botavam, me convidavam para fazer o espetáculo. Sim. Enquanto as misses, o show do espetáculo era eu. E a Cibele era uma apresentadora, por exemplo. Uhum. E em vários shows. Onde que acontecia esse No teatro, acho que foi no Renascença, eu acho. Uhum. Não foi no Renascença. É um teatro que tem na Cidade Baixa. Uhum. Uma travessa ali daquela rua que sai no Osvaldo. Uhum. Daquela rua que sai no Osvaldo é ótima, né? Uhum. Mas eu não lembro o nome da rua. É na Cidade Baixa, uhum. um grande teatro que tem ali. E um deles foi ali, mais de uma vez até a gente trabalhou junto. E outros tantos, assim, uhum, que a gente fez juntos. É, e tem uma outra pergunta aqui, que na verdade a gente já tocamos nesse ponto também, que é o transformismo aqui em Porto Alegre, ele tem, acontece... Já entrou teu roteiro, né? Não, tá perfeito, a gente tá tocando nos pontos, é sobre isso, é pra ser uma conversa, nada rígido, né? É, então, eu vou retomar, na verdade, esse assunto que você já tocou nele também, que é o transformismo, ele existiu e existe em Porto Alegre. Bar. Umas amigas num bar. Uhum. Nada... Curtindo a noite. É. Uhum. Sabe? Coisa que uhum. não precisa. E elas, quando você tá assim, elas se chamam de Alu também? Não chamam de Mayomi. Uhum. Não, Mayomi ficou lá. No Mayomi ficou com os shows. Com os shows, trás. Exatamente. Uhum. Mesmo aqui fazendo show na Zona Sul. Agora é Lu. É Lu. Então, o transformismo aqui em Poe, ele tem em vários espaços, né? Em casas uhum. noturnas, teatro, cinema. É, em quais desses ambientes você acha que tem mais inserção? Teve e tem mais inserção? Na época? É. Eu acho que em casa noturna. Casa noturna. Casa noturna. E hoje? Hoje eu não sei, que eu não acompanho. Ah, não acompanho. Não, eu ouço falar alguma coisa assim, ah, teve lá em tal lugar... Uhum. É. E nessa época que você fala, você lembra de quais casas noturnas eram? Você falou do L'Entourage, de quais delas davam mais visibilidade para as transformistas? É que tudo foi por épocas. Teve muito tempo que foi o Panteon. Quando fechou o L'Entourage. Uhum. Né? Porque daí as estrelas não se misturavam com o pessoal que ia lá pro era na Independência, na frente da USP. Esse pessoal não se misturava, porque era uma casa, a gente chamava casa de porta aberta, entra qualquer um, uhum. sabe? Para se travestir, o pessoal da viração, entendi. Os garotos de programa, as pessoas que vêm da noite, era uma grande bagunça, sim. né? Organizada, bagunça de não um público específico, era todos os públicos. E a gente ia para o rádio para assistir os espetáculos e para ir produzida. Sim. Aí a gente começou a migrar, porque o L'Entourage fechou. Sim. E a gente começou a migrar. E lá também a gente começou a fazer. Mas daí era quase que fazer em cima de uma caixa de cerveja. Sim, menor daí. Tudo. Mas muito, muito boa, a gente acostumou. Não tinha uma luz legal, não tinha um DJ legal. Sim. Não tinha... Mas o clima era maravilhoso, sim. as pessoas eram divertidas. Tinha relações de amizade. Relação de amizade, os amigos e os grupos. E tudo que é lugar, de todos os níveis, de todos os gêneros. Uhum. Então, o ingresso era barato, eu acho que é isso. Né? A coisa uhum. Porto Alegre tem essas coisas, né? Uhum. E era muito legal, sem nenhum conceito também, uhum. sabe? Uhum. Então, era bom. Uhum. E a gente... E aí iam todos esses artistas que a gente conhecia, uhum. né, todos. E como que você percebe? Tem alguma coisa que você percebe de diferença de ter trabalhado no teatro e nas casas noturnas ou também nesses nos bailes que você me disse? Quais são as diferenças entre essas dinâmicas de trabalho? Eu acho que nos bailes tu é mais respeitado. Sim. Como pessoa e como artista. Teu talento é respeitado. Uhum. Né? Que esses são os bailes que aconteciam na Esquina Democrática. É, não, aí eu tô te falando do... Eu tô te falando já... da produção, os bailes dessa época eram... Sim, não, de espetáculos, eram meninos, da noite, né? Então. Os meninos. É, eu acho assim, que se for fosse fazer um show num bairro tipo Sarandi, Brasil, Partenon, Zona Sul, tu é muito mais respeitado, muito mais aplaudido que no grande centro lá. E por que você acha? Porque existe esse conceito, que não é nem um pré, já é uma coisa determinada, da história da jaqueta que eu te falei. Sim, sim. Entende? Sim. Eu quero ser mais estrela do que tu. Cobrarem outras. Tem um espetáculo, depois se tiver a oportunidade eu te mostro, que a Cecia Taylor, que foi a minha madrinha, daí que a gente chamava, tínhamos madrinha, né? Como que é o nome dela? Cecia Taylor, foi quem me levou. Cecia Taylor? Do transformismo, do bailarino pro transformismo. Uh-huh. Lembra? Nasce uma estrela? Sim. Ela me apadrinhou. Ah, me amadrinhou. Cecia Taylor? Cecia Taylor. Cecia Taylor. Cecia Taylor. Ela que tinha amadrinhou. Ela minha amadrinhou, tá? Vai que eu te produzo, eu não tinha nenhum brinco. Ok. E ela, anos depois, resolveu fazer um espetáculo onde tinha as divas. Uhum. Éramos eu, Cibele, Glória Cristal, Tessie Moreno, Dandara Rangel, a ela própria, a Cissé, a Paulinha Japonesa, que eu não lembro o nome dela de mulher agora, é Madame Sukarno. Deixa eu ver aqui, tinha a Daniela Alves, era o Dani, e o... Ai, tem um menino que eu esqueci o nome dele, que era maravilhoso, grande amigo meu. Eu esqueci o nome dele. Bom, essas pessoas. Dandara Rangel, por exemplo, um ator maravilhoso, como artista excelente. Aham. Uhum. Quando ele começou, na época dos Novos Talentos, eu já era estrelíssima. Uhum. E no dia... E quando tinha o Novos Talentos no Lentorrage, Novos Talentos é aquele que não sabia nem passar batom. Alguns já sabiam, porque tinham treinado em casa, sei lá. Uhum. Quando ele entrou no camarim, ela era negra e gorda. Ela é o ó, né? Para as pessoas. Lá no centro, você disse. É, no Lentorrage. Ela era o ó. Eu não achei isso. Aí fui, por que tá tão triste, meu amor? Ai, nada, tô bem, não sei o quê. Ela fazia um Dona Ivone Lara, ela não tinha peruca, ela andava com um pano na cabeça, uma coisa assim. Como nós calçávamos o mesmo número, só que o dela, eu acho que era no limite pra ir pro 40, e eu calçava 38 e meio. Sim. O 39 apertado. Aham. Depois pra não ficar perto dele. Mas aí eu cedia sapato, ela não tinha sapato, o sapato dela era uma coisa feia, essas coisas. Sim. Aí comecei a ensinar a maquiar, blá, blá, blá, criou-se uma grande amizade. Você amadrinhou ela, de certa mais forma. Mais ou menos. Deu um apoio. É. Então, tipo, ela morava no Sarandi, muito longe. Sim. Então, aí eu morava no centro, ela não podia vir de lá de ônibus, era um nego gordo, como é que vai vir maquiada? Ela levava a surra. Uhum. Então, ela ia pra minha casa, saía da boate, ia pra minha casa, tirava roupa e tá. Sim. Ok. Os anos se passaram, ela se tornou um talento maravilhoso, virou, começou a fazer muito Alcione, ficou sim, muito parecida, conseguiu fazer aquilo ali. Nesse dia, eu já estava afastado, foi em 2005, Cecé me convidou, há muitos anos afastado, e elas continuaram lá para os grandes centros. A Cecé Taylor me convidou, Maione, a gente vai fazer uma festa assim, e eu gostaria que tu participasse. Claro, fui. E aí eu tinha ganho de uma cliente um pingente de Swarovski. Uhum. Uma correntinha. Mano, tava de um botão. Uhum. E ela tava... Estras. As pulseiras vinham até aqui. As gargantinhas, ela botou todas que ela tinha. Uhum. Ela tava lendo com a Halegoia. Uhum. Ok. Mostrar todo o teu poder. Que bom. Direito teu. Sim. Né? Era o tamanho do teu brinco. Aham. Uhum. Né? Uma correntinha. Porque não... Não é isso que vai me fazer menos ou mais. Sim. Eu não precisava disso. Sim. Mas aí, o que que acontece? Talvez se eu tivesse convivido lá, uhum. Eu abrisse minha casa de joias e jogasse por cima. Mas como eu convivi aqui, que se tu fizer isso, as pessoas te olham estranho. Sim. Existe... É tudo junto o que eu tô te falando. Existem essas diferenças. Entendo. Entendeu? Entendo. Se eu vou incomodar, eu vou ofuscar... E as pessoas dizem, mas pra que isso? Aham, sabe? Aham. Lá não. Lá é obrigatório. Não sei se é obrigatório. Aham. Eu acho que não é isso. Eu, mas entendo, sou eu, entendo. Né? Lá aí, tem a cobrança, é, são as cobranças. Isso, tem a cobrança. Entendo, entendo. E ela chegou pra mim, só isso? Tão aham. Estrela lá. Aham, caramba. É, sabe? Sim. Aí eu lembro que até se olhou, desnecessário de andar. Uhum. E aí a... Esqueci o nome da guria. Ah, é outra. Que coisa idiota. Só que daí eu... Já era o momento de eu entrar. Uhum. Talvez eu tivesse dado uma resposta pra ela. Sim. Mas aí eu vou entrar e aí eu não vou me concentrar no que eu tenho pra fazer. Sim. E aí elas... Agora a Cibele tá falando em mim. Quando ela disse aquilo. E foi de propósito. Claro. Ela falou aquilo porque daí ela me desconcentra. Aham, na hora de entrar. Mas eu só me dei conta depois do caso passado. Uhum. Na hora, tu não acredita que um ser humano tem essa capacidade. Que faz isso no backstage, né? No... Uhum. Tu entendeu? Entendo. E aí eu entrei respirando e o bote veio abaixo. Aham. Ok. Na volta, Samor, sabe qual é a diferença? Depois de terminar o espetáculo, todo mundo no camarim, que daí eu quero todas juntas pra ouvir, pra não, senão assim, ó. Mas tu viu o que ela falou? Não, ela não falou isso, falou aquilo. Então uh-huh. Todo mundo vai saber. Uh-huh. Amor, porque as pessoas esperavam que eu fosse vir de lá e quebrar a cara dela. Uh-huh. Fazer um escândalo. Aí eu... E ela dizia, mas eu não falei nada. Uh-huh. Amor, sabe qual é a diferença entre eu e tu? É que tu precisa sair de Árvore de Natal. Eu não. Uh-huh. E o meu é verdadeiro, eu não comprei ali na Voluntários da Pátria. Tchau. Uhum. Porque eu não preciso me desmontar. Uhum. Eu não preciso me desmontar pra ir pra casa. Sim. Porque eu não vou pegar o ônibus. Uhum. Eu vou sair dali do jeito que eu tô, vou botar minha roupa de ir e vir. Uhum. Entendeu? Sim. Ponto. Entro no meu carro e vou embora. Ou uhum. Pro primeiro boteco que tiver na esquina. Ou na Zona Sul. Uhum. Esse entendo. Ser humano... Esse tipo de ser humano. Uhum. Existiu vários, mas aí eu me afastei, porque o problema não é meu. Sim. O problema é dele. Se tu tem... Tu odeia alguém? Se tu tem ódio? Não é problema meu. Ódio uhum. É teu, não é meu. Eu não te odeio. Uhum. Deixa eu te perguntar... Você deu a diferença entendo, de fazer a grande entendo. Amizade. E acabou assim. É, se encaminhando assim para a última pergunta... Eu queria te ouvir um pouco sobre... Você comentou, né, que já trabalhou com várias outras profissões. Você ainda hoje é cabeleireiro? Amor, como eu te falei, eu fui pra Santa Catarina e fiquei 2 anos lá. Sim. É difícil de segurar uma clientela que, igual. Eu tinha um salão, né, antes uhum. De eu ir embora. Então, eu tenho algumas clientes que não abrem mão. Eu tenho um espaço aqui na minha casa e eu atendo essas pessoas. Luto, corto meu cabelo, corto. Aham. Uhum. Eu fazer isso, faço. Mas de maneira mais... Sim, eu não trabalho mais. Eu tenho 63 entendo. Anos, meu amor. Aham. Uhum. Então, parei com 60. E com os shows, assim, você comentou que precisou parar em algum momento. Como foi? Quando não, foi? Na verdade, assim, eu deixei há mais ou menos 10 anos atrás... De me produzir. Eu fui a um ou outro evento por causa... Eu fui me arrumar na casa do Beltrano. Sim. Ou levei o meu filho para casa de uma madrinha para eu poder circular. Quantos anos tranquilo. Ele tem? Agora, 18. 18. Uhum. Porque eu não queria misturar as coisas. Entendi. Porque quando tu cria uma criança, tu tem que tomar... Eu penso assim, meu problema. Sim. Tu tem que tomar muitos cuidados. Sim. Ele é mente aberta, ele é tudo sem nenhum problema. Entendeu? Mas tu chegar e tu tá te vestindo de mulher e vai fazer show e não sei mais aquela coisa toda. Sim. Entendeu? Eu achei que já não tinha mais sentido. Entendi. Não tinha porquê. Ele não ia entender. É uma coisa a mais, porque eles são muito cobrados pelos coleguinhas, pelos amigos, sim, pelas pessoas. Eles são cobrados. Sim. Sabe? Sim. E aí eu ainda vou dar este motivo. Eu tinha que dar um exemplo, porque eles já vêm de uma família toda desestruturada. Sim. E aí se alguém dissesse alguma... Mas é uma coisa minha. Entendo, sim. Nossa. Entendo. Se alguém dissesse alguma coisa pra ele... Nesse sentido, eu disse, não, mas ele é uma pessoa normal, uhum, como já teve as cobranças. Ele nunca me viu produzida. Uhum. Então ele teria que ter mais uma desculpa. Sim. E como ficaria a cabeça dele, a formação dele? Entendo. Deixa ele optar depois. Então tudo isso aqui, uhum, eu ainda vou chamá-lo e vou mostrar. Aham, uhum, em algum momento. Entende? Uhum. Olha, meu filho, eu já feito isso, feito aquilo. Então, isso foi em 2010, mais ou menos? Você parou de se montar em 2010? Não, um pouco mais pra cá, mais pra cá. 2015. É, bota aí oito anos, 10 anos. Estamos em 2022, 23? 23. 23. Tira 10 anos. Ah, eventual alguma 2013, coisa. 2013, por ali, você parou de se montar. E de é. Fazer show, eu entendi que você, que é a Mayomi, ela teve sucesso nos anos 80, daí depois... 80, ali, 90. Daí 80, nos anos 90, 90, eu entendi que foi a Lu que ficou, a Mayomi. Não, 2000. 2000, 80, 90, a Mayomi tava ainda. 2000 pra cá. Pois a Lu... Eu já não fazia mais tanto show nas boates, fazia mais em clubes. Em clube, como fazia Luda. Eventual Mayomi. Entendo, eventual, que era um show aqui, outro e ali, mais Lu. Em escola de samba. Mais a Lu que não, aparecia. Até aí, Mayomi. Nos 2000? A Lu passou do ano 2000. 2000. Entendeu? Isso, a partir de 95, 94, eu já não estava frequentando tanto as boates, porque eu tinha outros entendi, campos. Entendi, entendeu? Me lembro que você comentou. Eu ia para as outras áreas, entendi. Eu fazia isso aqui, ó. Exibir para sentar num bar, não tinha entendo. Porque eu estar... Tá... Mas quando me chamava, eu ia, nunca entendo. Me liguei. Uhum. Né? Eu não tinha aquela coisa de toda semana. Uhum. Mas, eventual, me chamavam para um show, algum evento, eu ia. E os shows produzidos, montados, pararam também na década de 90. Entendi. Uhum. Isso foi uma coisa muito forte na época de 80. Uhum. Né? E a grande casa... que fazia isso era o Anton Rádio, com diretores, com camarins, que não sei o que, não sei o quê. Uhum. As outras casas tu te produzia num depósito com caixa de cerveja. Uhum. E o espelhinho do pó. Uhum. Entende a diferença? Entendo. Então, para eles tanto fazia. Eles entendo. Queriam que a casa tivesse, porque esse não era o foco. Isso te desmotivou também? Sim, as desvalorizações dos cachês também. Porque tu gasta um quilo... De, com roupa, e eu sempre fui verdade. Muito da produção, sim. Sabe? De ter todo, não posso subir de qualquer jeito. Uhum. Né? O sapato, tem que ter um bom sapato, uhum. Porque as pessoas, não é 100% que não se importa, sempre ali 20, 10% dá importância, e os próprios outros artistas, né? Uhum. Então, um bom brinco, um bom sapato, aí vai fazer um espetáculo, tu manda forrar o sapato da mesma cor da roupa, uhum. Sabe? Essas coisas, uhum. Entende? Sim. E fazer produção. Não é a mesma roupa que tu vai pro show, uhum. Sabe? Lu. E isso fica caro. Aham, uhum, fica caro. Ah, tá aqui, ó, casualmente, eu e ela tá apresentando, a da hora que eu te falei. Que legal, você tem várias fotos. Tem muita coisa. É, quem aqui sabe eu a gente... Aqui eu recebi um prêmio, ó. Uhum, que na época... Belíssima. E na época eu recebi dois prêmios, porque eu ganhei a melhor artista de dublagem nacional e o pessoal do salão... Eu ganhei como o melhor salão de Porto Alegre. Era um troféu, um prêmio que tinha na cidade. Uhum. Os melhores. Uhum. Os melhores de Porto Alegre. Que e eu legal. Ganhei como o melhor... tinha tudo. Melhor garçom, melhor uhum. casa noturna. E eu ganhei com a melhor equipe de salão. Melhor. Uhum. Aqui é coisa de carnaval, eu e meu companheiro. Lu, essas eram as questões, assim, as perguntas que eu tinha para te fazer. Só para ter uma noção, assim, de produção, de que você gastava, entende? E aí eu queria te ouvir também, se tem alguma coisa que você queira comentar que eu não perguntei, ou alguma outra questão que você queira retomar, fica à vontade. Não, assim, eu acho que foi muito legal, assim, tomar cuidado se eu não... Belíssima. Se a gente não... Não, isso aí é tudo assim, tipo, em carnaval, em clube. Sim. Tá. Tomar cuidado, você ia falar alguma coisa? Pra não passar demais além do que tu pergunta, né? Mas não se preocupe isso que... Isso aqui é numa casa noturna onde eu trabalhei. Não se preocupe que não... Eu vou te passando assim e tu não vai... Não é uma preocupação. Pra te ter uma ideia, se é em clube. Eu vou interromper então a gravação. Ah, sem problema. Pode ser? Mm-hmm.